Esta é a contracapa do livro The Book Thief. E eu sou o David Rodrigues. Tento ignorá-lo, mas sei que tudo começou com o comboio, com a neve e com a morte do meu irmão. A voz que ouviram não é real, é a minha. A minha voz com um pouco de equalização e processamento digital. Mas imagino que esta era a voz de Liesl, uma jovem alemã de 12, 13 anos, que de repente se vê órfã e entrega uma família de adoção em plena Segunda Guerra Mundial. O Book Thief é um livro sobre livros. Ou antes, sobre livros roubados, como metáfora de uma juventude vivida nos subúrbios de Munique durante a Segunda Guerra Mundial. É um livro que conta a história de Liesl, de 12 anos, que perdeu o irmão durante a viagem de comboio que levaria a uma nova casa. Aqui, durante o funeral, acaba por roubar o seu primeiro livro, o Manual de Coveiros. Todo este livro é sobre Liesl e sobre a morte constante e permanente que estava em toda a parte durante a guerra. É tanto sobre essa morte que a própria se torna narrador e oferece os momentos de reflexão que são necessários para o avançar desta história, num contraponto da ação da família de Liesl e a catarse necessária sobre aquilo que estava a acontecer. A família de adoção, os Huberman, são simples e pobres. Hans toca acordeão e a mãe, Rosa, trata de lavar e engomar a roupa dos ricos da cidade. Há ainda Rudy Steiner, o companheiro de Liesl e seu amor de juventude, o Jesse James de Munchik, e Max, um judeu que pede a Hans Huberman auxílio para que este o esconda dos nazis. São duas personagens que vão ser os pontos focais da vida de Liesl. O autor de Book Thief é Marcus Suzak, um autor australiano, filho de mãe alemã, chamada Lisa, coincidências, e de um pai austríaco. No livro, o pai de Rudi Steiner é enviado pelos alemães para trabalhar como alfaiate do exército, precisamente em Viena. O livro foi lançado em 2005 e recebeu diversos prémios internacionais na categoria de Young Adult e esteve muito tempo também no top de vendas da Amazon. A minha apreciação do livro é que, não sendo uma obra-prima de literatura, consegue ser um livro com algum impacto, principalmente por dois motivos. O primeiro é o tema. A Segunda Guerra Mundial vende, e sabe-se que vende, e é um marco da nossa história que não se consegue contornar. Qualquer livro que trate o drama da sobrevivência no mundo em que se está completamente a ruir, seja pelo lado dos judeus, pelo lado dos alemães, é fácil, é um tema fácil para criar empatia e prender o leitor. O segundo é a utilização de uma criança no papel principal. É um truque fácil para criar empatia e prende o leitor mais sentimentalista. Aliás, todo o livro está escrito numa narrativa simples e sequencial. Não é uma narrativa brilhante, mas é bastante eficiente. O final do livro, e prometo que não vou defender o final, é formalmente muito parecido com o final de outras tragédias hollywoodescas, como por exemplo o Titanic. E se viram o filme, vão perceber o que quero dizer quando chegarem ao final do livro. Para concluir esta contracapa, tenho que atribuir ao livro The Book Thief somente 3 estrelas. É interessante, mas não excelente. Se tiver uma opinião diferente, se acha que estou a ser injusto com o livro, envie-me o seu comentário. Gosto mesmo de saber o que pensa. Pode enviá-lo diretamente no Twitter, onde eu tweeto em @sixset, ou no Goodreads, no review deste livro, onde pode encontrar o meu comentário. A Contracapa é um registro sonoro produzido por David Rodrigues a partir dos livros que vai lendo. Qualquer semelhança com podcasts sobre livros é pura imaginação. O programa poderia ser encontrado no iTunes se a Store não fosse uma merda. Em contrapartida, pode ser ouvido no SoundCloud, mas a sua casa é mesmo o sixset.net. Obrigado pela audição.